Ficheiro 60, página 505, capítulo 29. Sábado, 1 de outubro, a terça-feira, 25 de outubro. Lisbeth Salander surfava através do ciberimpério de Hans-Erik Wennerström. Havia quase 11 horas que estava a olhar para o visor de computador. A ideia que se lhe materializara algures num recôndito do cérebro durante a última semana em Zandham transformara-se numa preocupação maníaca. 4 semanas antes, fechara-se em casa e ignorara todas as tentativas de comunicação de Armanskis. Passava 12 horas por dia diante do computador, às vezes mais, e o resto do tempo em que não estava a dormir, estava a pensar no mesmo problema. Durante o último mês, tivera um contacto intermitente com Mikhail. Também ele andava ocupado, atarefado na redação da Millennium. Conferenciavam por telefone um par de vezes por semana e ela mantinha-o ao corrente da correspondência e outras atividades de Wennerström. Reviu todos os pormenores pela centésima vez. Não receava ter deixado passar qualquer coisa, mas não tinha a certeza de ter compreendido bem como cada uma daquelas intricadas conexões se interligavam. O tão discutido império era como um organismo vivo, informe, pulsante, em constante mudança. Consistia de opções, títulos, ações, parcerias, juros de empréstimos, juros de rendimentos, depósitos, contas bancárias, pagamentos por transferência e milhares de outros elementos. Uma proporção incrivelmente grande dos ativos estava colocada em empresas de fachada, que eram propriedade umas das outras. As análises mais inflacionadas que os gurus da finança faziam do grupo Wennerström calculavam o respectivo valor em 900 mil milhões de croas. Era um bluff, ou no mínimo um número grosseiramente exagerado. Pelos cálculos dela, o valor dos ativos reais andaria entre os 90 e os 100 mil milhões de croas, o que não era nada a que se torcesse o nariz. Uma auditoria completa a toda a organização demoraria anos. Ao todo, Lisbeth identificara cerca de 3 mil contas e aplicações bancárias diferentes espalhados por todo o mundo. Wennerström dedicava-se à fraude a uma escala tão gigantesca que deixara de ser simplesmente crime. Era um negócio. Algures, no meio daquela ficção, havia também substância. Três recursos destacavam-se consistentemente na hierarquia. Os ativos fixos suecos eram inatacáveis e genuínos, acessíveis ao escrutínio público, com folhas de balanço e auditorias. A empresa americana era sólida e um banco em Nova Iorque servia de base a todo o capital líquido. A história estava nos negócios com as empresas de fachada em lugares como Gibraltar, Chipre ou Macau. O grupo Wennerström era uma espécie de entreposto para tráfico ilegal de armas, lavagem de dinheiro, oriundo de empresas suspeitas na Colômbia e transações muito pouco ortodoxas na Rússia. Uma conta anónima, nas Ilhas Caimão, tinha características únicas. Era pessoalmente controlada por Wennerström, mas não estava ligada a qualquer empresa. Umas poucas centésimas de 1% de todos os negócios que Wennerström fazia eram encaminhadas para as Caimão através das falsas empresas. Lisbeth trabalhou numa espécie de estado de transe. A conta, clique, e-mail, clique, balancetes, clique. Tomou nota das últimas transferências. Seguiu o rastro de uma pequena transação no Japão até Singapura e daí via Luxemburgo até às Ilhas Caimão. Compreendeu como funcionava. Era como se fizesse parte dos impulsos no ciberespaço. Pequenas alterações. O último e-mail. Uma breve mensagem de interesse, um tanto ou quanto secundário, enviada às 10 da noite. O programa de cifra PGP, cric, cric, era uma brincadeira de crianças para quem já estava dentro do computador e podia ler o texto real. A Berger deixou de discutir por causa dos anunciantes. Desistiu ou está a preparar alguma? A vossa fonte na redação informa-nos de que estão à beira da ruína, mas parece que contrataram outra pessoa. Descubram o que se passa. O Blomqvist tem estado a trabalhar em Zandham durante as últimas semanas, mas ninguém sabe sobre o que está a escrever. Esteve na redação nestes últimos dias. Será possível arranjar com antecedência um exemplar do próximo número? Assinado H.E.W. Nada de dramático. Ele que se preocupe. Estás feito, meu. Às 5:30 da manhã, desligou o computador e abriu um novo maço de cigarros. Tinha bebido 4, não, 5 cocas durante a noite. Abriu a sexta e foi sentar-se no sofá. Vestia apenas as cuecas e uma desbotada camisa de camuflado. Anunciar a revista Soldiers of Fortune com a divisa Matem-nos a todos e Deus que escolha os seus. Apercebeu-se de que estava com frio. Foi buscar uma manta e embrulhou-se nela. Sentia-se pedrada, como se tivesse consumido uma substância imprópria e presumivelmente ilegal. Focou o olhar no candeeiro de iluminação pública lá fora na rua e deixou-se ficar sentada. Enquanto o cérebro funcionava a toda a velocidade. Mãe, clique. Irmã, clique. Mimi, clique. Holger Palmgren, clique. Evil Fingers e Armanskis. O trabalho. Harriet Wanger, clique. O taco de golfe, clique. O advogado Bjurman, clique. Cada porra de cada pormenor que nunca havia de conseguir esquecer, por mais que tentasse. Perguntou a si mesma. Se Bjurman alguma vez voltaria a despir-se diante de uma mulher? E se o fizesse, como ia explicar as tatuagens que tinha na barriga? E da próxima vez que fosse ao médico, como iria evitar despir-se? E Mikhail Blomqvist, clique. Considerava-o uma boa pessoa, possivelmente com um complexo de porquinho prático, que por vezes eram tudo nada demasiado evidente. E era intoleravelmente ingênuo no que respeitava a certas questões morais elementares. Tinha uma personalidade indulgente e compassiva, que procurava explicações e desculpas para o modo como as pessoas se comportavam, e nunca se convenceria de que os predadores deste mundo só compreendem uma linguagem. Sentia-se quase estranhamente maternal cada vez que pensava nele. Não se lembrava de ter adormecido. Mas acordou às 9 da manhã com o torcicolo e a cabeça encostada à parede atrás do sofá. Foi arrastar os pés até à cama e voltou a adormecer. Era, sem a mínima sombra de dúvida, a maior história da vida deles. Pela primeira vez em ano e meio, Erika Berger estava feliz, como só pode estar o editor, que tem na manga um furo espetacular. Ela e Mikhail estavam a dar os últimos retoques no artigo quando Lisbeth ligou para o telemóvel dele. Esqueci-me de dizer que o Venestrom começa a ficar preocupado com o que vocês têm andado a fazer ultimamente e pediu um exemplar adiantado do próximo número. Como é que sabes? Ah, esquece. Alguma ideia sobre o que ele planeia fazer? Nicholas, só um palpite lógico. Mikhail pensou durante alguns segundos. A gráfica! Exclamou. Érica arqueou as sobrancelhas. Se vocês têm a redação controlada, não há muitas mais possibilidades. A menos que alguns dos gorilas dele tencionem fazer-lhes uma visita noturna. Mikhail voltou-se para Érica. Contrata outra gráfica para este número, já, e liga para o Dragan Armanskis. Quero segurança aqui à noite durante a próxima semana. De novo para Lisbeth. Obrigado. O que é que vale? O que queres dizer com isso? Quanto é que vale a dica? Quanto é que queres? Quero discutir o assunto enquanto tomamos um café. Agora. Encontraram-se no café-bar na Ornsgatan. Lisbeth tinha um ar tão sério que quando ocupou o banco ao lado dela, Mikhail sentiu uma pontada de preocupação. Como sempre, Lisbeth foi direita ao assunto. Preciso que me emprestes dinheiro. Mikhail fez um dos seus sorrisos mais tolos e tirou a carteira do bolso. Claro, quanto? 120 mil coroas. Uau! Disse ele e voltou a guardar a carteira. Não estou a brincar. Preciso de 120 mil coroas emprestadas durante, digamos, 6 semanas. Tenho a oportunidade de fazer um investimento, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. Neste momento tens cerca de 140 mil coroas na tua conta corrente. Vais recuperar o teu dinheiro. Nem valia a pena comentar o facto de ela lhe ter decifrado a password do banco. Não tens necessidade de me pedir dinheiro emprestado, disse. Ainda não discutimos a tua parte, mas é mais do que o suficiente para cobrir aquilo de que precisas. A minha parte? Lisbeth, tenho uma pipa de massa a receber do Henrik Wanger no fim do ano. Sem ti, eu não existiria e a Millennium ter-se-ia afundado. Estou a planear dividir o dinheiro contigo, 50-50. Lisbeth lançou-lhe um olhar inquisitivo. Formou-se-lhe uma ruga na testa. Finalmente, abanou a cabeça. Não quero o teu dinheiro. Mas não quero uma única coroa de ti, a menos que venha sob a forma de presente no dia dos meus anos. Por pensar nisso, nem sequer sei quando é que fazes anos. És um jornalista, investiga. Estou a falar a sério, Lisbeth, a respeito de dividir o dinheiro. Também eu estou a falar a sério. Só quero pedir-te o emprestado e preciso dele amanhã. Nem sequer perguntou quanto seria a parte dela. Terei muito gosto em ir ao banco contigo agora mesmo e emprestar-te o dinheiro de que precisas, mas no final do ano vamos ter mais uma conversa a respeito da tua parte. Ergueu uma mão. A propósito, quando é que fazes anos? A 30 de abril. Muito adequado, não achas? É quando ando por aí a voar montada numa vassoura, juntamente com todas as outras bruxas. Aterrou em Zurique às 7:30 da tarde e apanhou um táxi para o Hotel Matterhorn. Reservaram um quarto em nome de Irene Nesser e identificou-se mostrando um passaporte norueguês com esse nome. Irene Nesser tinha cabelos loiros que lhe chegavam aos ombros. Lisbeth comprara a peruca em Estocolmo e usara 10 mil coroas do dinheiro que Mikhail lhe emprestara para conseguir dois passaportes através dos contactos da Rede Internacional do Peste. Foi para o quarto, trancou a porta e despiu-se. Ficou estendida na cama a olhar para o teto daquele quarto que custava 1.600 coroas por noite. Sentia-se vazia. Já gastara metade da quantia que pedira emprestada e, apesar de lhe ter juntado todo o dinheiro que tinha de parte, continuava com um orçamento apertado. Deixou de pensar naquilo e adormeceu quase instantaneamente. Acordou um pouco depois das 5 da manhã. Tomou um duche e passou muito tempo a disfarçar a tatuagem que tinha no pescoço com uma espessa camada de base, cor de pele e pó. O segundo ponto da lista era fazer uma reserva no salão de beleza situado no átrio de um outro hotel, consideravelmente mais caro, para as 6:30. Comprou outra cabeleira loira, esta com um corte estilo pajem, e em seguida uma manicura colou-lhe umas belas unhas compridas e rosadas por cima das dela, atrozmente roídas até ao sabugo. Comprou também umas pestanas falsas, mais pó, rouge e, finalmente, batom e outros artigos de maquilhagem. Preço, um pouco mais de 8 mil coroas. Pagou com um cartão de crédito em nome de Mónica Scholes e mostrou um passaporte britânico com esse nome. A paragem seguinte foi na Camille's House of Fashion, um pouco mais abaixo, na mesma rua. Uma hora mais tarde, saiu de lá com umas botas pretas, uma saia cor de areia, com camisa a condizer, colãs pretos, um casaco até à cintura e uma boina. Tudo artigos de marca. Deixara a empregada escolher. Comprara também uma elegante mala de couro e uma pequena pasta Samsonite. O retoque final eram uns brincos discretos e um simples cordão de ouro à volta do pescoço. Débito feito no cartão, 44 mil coroas. Pela primeira vez na sua vida, Lisbeth tinha um busto que, quando se viu no espelho de corpo inteiro, a fez conter a respiração. Os seios eram tão falsos como a identidade de Mónica Scholz. Eram de látex e tinham sido comprados em Copenhaga, numa loja que servia uma clientela de travestis. Estava pronta para a batalha. Um pouco depois das 9, percorreu a pé os 2 quarteirões que a separavam do venerável hotel Zimmertal, onde alugou um quarto em nome de Mónica Scholz. Deu uma generosa gratificação ao paquete que lhe levou a mala, que continha o seu saco de viagem. A suíte, bastante pequena, custava 22 mil coroas por dia. Tinha-a reservado por uma noite. Quando ficou sozinha, olhou em redor. Tinha uma vista espetacular do lago de Zurique, que não lhe despertou o mínimo interesse. Mas gastou quase 5 minutos a examinar-se ao espelho. Viu uma desconhecida. Mónica Scholz, de seios grandes, com uma cabeleira loira cortada à pagem e mais maquilhagem do que Lisbeth Salander usaria no mês inteiro. Parecia diferente. Às 9:30 tomou o pequeno almoço no bar do hotel. 2 chávenas de café e um pãozinho com geleia. Preço? 210 coroas. Esta gente será maluca? Um pouco antes das 10, Mónica Scholz pousou a chávena de café, abriu o telemóvel e marcou o número que, através de um modem, a punha em contacto com o Havaí. Depois de 3 toques, ouviu um bip agudo. O modem estava ligado. Mónica Scholz respondeu teclando um código de 6 dígitos e uma mensagem de texto com instruções para iniciar um programa que Lisbeth Salander tinha escrito especialmente com aquele objetivo. Em Honolulu, o programa despertou para a vida numa homepage anónima num server oficialmente localizado na universidade. Era um programa muito simples. A sua única função era iniciar um outro programa num outro server, na ocorrência pertencente a uma vulgaríssima empresa comercial que oferecia serviços de internet na Holanda. A função deste programa era, por sua vez, procurar a cópia do disco rígido de Hans-Erik Wennerström e assumir o controlo do programa que mostrava o conteúdo das suas cerca de 3 mil contas bancárias espalhadas por todo o mundo. Só uma dessas contas tinha algum interesse. Lisbeth reparara que Wennerström a verificava um par de vezes por semana. Se ele ligasse o computador e abrisse aquele ficheiro em particular, pareceria tudo normal. O programa mostrava pequenas alterações, que eram de esperar, considerando as flutuações normais da conta ao longo dos últimos 6 meses. Se nas próximas 24 horas Wennerström ordenasse qualquer pagamento ou transferência de fundos a partir daquela conta, o programa indicar-lhe-ia que a instrução fora cumprida. Na realidade, a operação só teria ocorrido no disco rígido copiado que se encontrava na Holanda. Mónica Scholz desligou o telemóvel logo que ouviu 4 curtos toques a indicar que o programa tinha sido iniciado. Saiu do hotel Zimmertal e foi a pé até ao banco Hauser General, onde tinha marcado uma reunião com Herr Wagner, o diretor-geral, para as 10 horas. Chegou 3 minutos adiantada e passou o tempo de espera a posar para a câmara de segurança, que a fotografou a entrar na parte das instalações onde havia pequenos gabinetes para consultas discretas. Preciso de ajuda com um certo número de transações, disse, no mais puro inglês de Oxford. Quando abriu a pasta, deixou cair uma caneta do Hotel Zimmertal, que Herr Wagner apanhou cortesmente do chão e lhe devolveu. Ela fez-lhe um grande sorriso e escreveu o número de uma conta no bloco de notas que tinha na secretária à sua frente. Herr Wagner classificou-a como a filha mimada ou possivelmente a amante de algum tubarão. Há várias contas no banco Cronenfeld, nas Ilhas Caimão, a partir das quais é possível fazer transferências utilizando códigos de autorização sequenciais, disse. E a Fräulein Scholz tem naturalmente todos os códigos de autorização necessários? Perguntou Wagner. Aber natürlich, respondeu ela com um sotaque tão cerrado que era óbvio que tinha apenas conhecimentos básicos de alemão. Começou a recitar séries de números de 16 dígitos, sem consultar uma única vez qualquer papel. Herr Wagner viu que ia ser uma longa manhã, mas por uma comissão de 4% sobre as transações, estava mais do que disposto a ficar sem almoço. E ia ter de rever a sua classificação a respeito de Fräulein Scholz. Já passava do meio-dia quando Mónica Scholz saiu do banco Hauser General, um pouco mais tarde do que planeado, e foi a pé até ao Zimmertal. Mostrou-se na recepção antes de subir ao quarto e despir as roupas que tinha comprado. Conservou os seios de látex, mas trocou a cabeleira de corta-alpagem pelos compridos cabelos loiros de Irene Nesser. Vestiu roupas mais familiares, botas de salto alto e fino, calças pretas, uma camisa simples e um bonito casaco de couro preto comprado na Malungsboden, em Estocolmo. Viu-se ao espelho, não desmazelada, nem perto disso, mas já não era uma herdeira. Antes de sair do quarto, Irene Nesser escolheu um certo número de títulos que colocou dentro de uma fina pasta. À 1h05, com alguns minutos de atraso, entrou no banco Dorfman, a cerca de 70 metros do banco Hauser General. Irene Nesser tinha uma reunião marcada com um tal Herr Hasselmann. Pediu desculpa pelo atraso, falou num alemão impecável, com sotaque norueguês. Nenhum problema, Fräulein, disse Herr Hasselmann. Em que posso ajudá-la? Quero abrir uma conta. Tenho alguns títulos que gostaria de converter. E colocou a pasta em cima da secretária à frente dele. Herr Hasselmann examinou os títulos apressadamente de início, depois com mais atenção. Arqueou uma sobrancelha e sorriu delicadamente. Irene Nesser abriu cinco contas, às quais poderia ter acesso através da internet e cujo titular era uma sociedade anónima sediada em Gibraltar e que um corretor lhe tinha criado a troco de 50 mil croas do dinheiro emprestado por Mikhail Blomqvist. Converteu 50 títulos e depositou o dinheiro nas contas. Cada título valia o equivalente a 1 milhão de croas. Também as operações no banco Dorfman tinham demorado mais do que previsto, de modo que estava cada vez mais atrasada. Já não ia ter tempo de fazer tudo o que tinha de fazer antes do fecho dos bancos naquele dia. Por isso, Irene Nesser voltou ao hotel Matterhorn, onde passou uma hora a andar de um lado para o outro para marcar a sua presença. Mas estava cheia de dores de cabeça e foi para a cama cedo. Comprou aspirinas na tabacaria do átrio e pediu que a acordassem às 8 da manhã. Foi então para o quarto. Eram quase 5 da tarde e todos os bancos da Europa estavam fechados. Mas os bancos da América do Norte e do Sul estavam abertos. Irene Nesser iniciou o powerbook e ligou-se à net através do telemóvel. Passou uma hora a esvaziar as contas numeradas que abrira no banco Dorfman horas antes. Dividiu o dinheiro em pequenas quantias e usou-o para pagar faturas de um grande número de empresas fictícias de todo o mundo. Quando acabou, o dinheiro tinha sido misteriosamente transferido para o banco Cronenfeld, nas Ilhas Caimão, mas para uma conta diferente daquela de onde tinha sido levantado nessa manhã. Irene Nesser considerou a primeira fase segura e praticamente impossível de reconstituir. Fez um pagamento dessa conta. A soma de quase 1 milhão de croas foi depositada numa conta associada a um cartão de crédito que ela tinha na carteira. Uma conta em nome da Wasp Enterprises, com sede em Gibraltar. Vários minutos mais tarde, uma jovem de cabelos loiros cortados à pajem saiu do Matterhorn por uma porta lateral do bar do hotel. Mónica Scholes foi a pé até ao Hotel Zimmertal, cumprimentou delicadamente o recepcionista e subiu no elevador até ao seu quarto. Uma vez ali, demorou uma porção considerável de tempo a vestir o uniforme de combate de Mónica Scholes, retocando a maquilhagem e aplicando mais uma camada de creme cor de pele para disfarçar a tatuagem, antes de descer ao restaurante do hotel e comer um jantar de peixe loucamente delicioso. Encomendou uma garrafa de vinho, de que nunca ouvira falar e que custou 1.200 croas. Bebeu um copo e deixou displicentemente o resto, antes de se dirigir ao bar. Deixou gorjetas absurdas para ter a certeza de que o pessoal se lembraria dela. Passou algum tempo a deixar-se engatar por um jovem italiano embriagado e com um nome aristocrático que não cedeu ao incómodo de decorar. Partilharam duas garrafas de champanhe, das quais ela bebeu quase um copo. Por volta das 11, o italiano, cada vez mais bêbado, inclinou-se para a frente e apalpou-lhe descaradamente um seio. Ela afastou-lhe a mão com um sentimento de satisfação. O pobre diabo parecia não se ter apercebido de que apertara um pedaço de borracha. Por vezes, foram tão ruidosos que provocaram uma certa irritação entre os outros hóspedes. Pouco antes da meia-noite, Mónica Scholes notou que um dos seguranças se mantinha de olho neles. Pôs-se de pé e ajudou o apaixonado italiano a regressar ao quarto dele. Enquanto ele ia à casa de banho, ela serviu-lhe um último copo de vinho. Desdobrou um pedaço de papel e despejou dentro do copo um comprimido de rohipnol desfeito em pó. O italiano caiu a dormir em cima da cama um minuto depois de terem brindado os dois. Ela alargou-lhe o nó da gravata, descalçou-lhe os sapatos e tapou-o com uma manta. Limpou cuidadosamente a garrafa, lavou os copos na casa de banho e secou-os com uma toalha e depois regressou ao seu quarto. Mónica Scholes tomou o pequeno almoço no quarto às 6 da manhã e deixou o Zimmertal antes das 7. Antes de sair do quarto, passou 5 minutos a limpar as suas impressões digitais da maçaneta da porta, do guarda-fato, da sanita, do telefone e de todos os outros objetos em que tinha tocado. Irene Nesser saiu do Matterhorn por volta das 8:30, pouco depois de o recepcionista ter telefonado a acordá-la. Apanhou um táxi e deixou a bagagem num cacifo, na estação de caminhos de ferro. Passou as horas seguintes a visitar 9 bancos privados, pelos quais distribuiu alguns dos títulos das Ilhas Caimão. Às 3 da tarde, tinha convertido cerca de 10% dos títulos em dinheiro, que depositou em 30 contas numeradas. Os restantes guardou-os num cofre alugado. Irene Nesser iria precisar de fazer várias outras viagens a Zurique, mas de momento não havia pressa. Às 4:30 da tarde, Irene Nesser apanhou um táxi para o aeroporto, onde foi direita aos lavabos das senhoras e cortou o passaporte de Mónica Scholes em pedaços muito pequenos, que fez desaparecer na retrete. O cartão de crédito, também cortado em pedaços, foi distribuído por 5 caixotes de lixo e a tesoura largada num outro. Desde o 11 de setembro não era boa ideia atrair as atenções transportando objetos pontiagudos na bagagem. Apanhou o voo GD-890 da Lufthansa para Oslo e daí um autocarro para a estação de caminho de ferro, onde se dirigiu à casa de banho das senhoras e fez uma escolha das roupas. Colocou tudo o que pertencer à Mónica Scholes, a cabeleira com o corte à pagem e as roupas de marca, em 3 sacos de plástico que atirou para dentro de 3 contentores de lixo e cestos de papéis na estação. Deixou a Samsonite vazia num cacifo aberto. O cordão de ouro e os brincos eram joalharia de designer e podiam ser identificados. Desapareceram numa sarjeta, na rua, em frente da estação. Ao cabo de um momento de ansiosa hesitação, Irene Nesser resolveu conservar os seus seios de látex. Por esta altura, já não lhe sobrava muito tempo, de modo que meteu algum combustível sob a forma de um hambúrguer na McDonald's, enquanto transferia o conteúdo da luxuosa mala de couro para o seu saco de viagem. Quando saiu, deixou a mala vazia debaixo da mesa. Comprou um latte em embalagem fechada num quiosque e correu para apanhar o comboio da noite para Estocolmo. Chegou quando as portas estavam a fechar. Tinha reservado um compartimento com cama. Quando trancou a porta, sentiu que pela primeira vez em 2 dias os seus níveis de adrenalina estavam a voltar ao normal. Abriu a janela de compartimento e desafiou os regulamentos antitabágicos. Ficou ali a beberricar o café, enquanto o comboio deixava para trás a estação de Oslo. Reviu todos os seus passos para se certificar de que não se esquecera de nada. Passado um instante, franziu a testa e procurou nos bolsos do casaco. Tirou de um deles a caneta que o hotel Zimmertal oferecia aos seus hóspedes e ficou a estudá-la durante vários minutos antes de a atirar pela janela. Um quarto de hora mais tarde, enfiou-se na cama e adormeceu.